Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Após algumas semanas de pausa, o Seixal Saudável está hoje de regresso com o tema reciclagem de radiografias. Sabe, por exemplo, que as suas radiografias antigas podem ajudar a salvar vidas? Para nos explicar como, temos hoje connosco ao telefone Luís Lucas, da Fundação de Assistência Médica Internacional, mais conhecida por AMI. O que é a AMI? A AMI é uma ONG humanitária que nasceu em 1984 em Portugal, trazida para Portugal por Fernando Nobre, que tinha participado em ONGs semelhantes em França e na Bélgica e que considerou que Portugal também tinha condições para desenvolver trabalho humanitário e para ter uma presença humanitária em todo o mundo. E foi isso que fez e é isso que a AMI tem feito ao longo dos últimos já quase 30 anos que vão ser comemorados no próximo ano, levar o nome de Portugal através da ajuda humanitária ao mundo inteiro, obviamente nos países menos desenvolvidos e naqueles onde, por via de guerras ou de catástrofes naturais, mais essa ajuda é necessária. A AMI depois diversificou muito, hoje atua também na área da ação social, no setor do ambiente também, e por isso hoje é uma das maiores fundações portuguesas, mas nasceu assim da vontade de uma pessoa pôr Portugal a fazer alguma coisa de interessante e de impactante no mundo. Sei que todos os anos promovem uma campanha de reciclagem de radiografias. Para que servem as radiografias recicladas? Isto é um projeto que começou por ser um projeto de angariação de fundos puro. Portanto, o objetivo era, através das radiografias, reciclá-las e aproveitar a prata que estas radiografias contêm e que hoje se diversificou por muitos outros projetos, tanto na área dos resíduos como noutros setores dentro do ambiente, tanto na conservação da natureza como nas energias renováveis. E é um projeto em que ele próprio tem também uma componente ambiental forte, portanto, evitando-se que estas radiografias acabem nos resíduos comuns, nos aterros, e também que a prata que elas contêm se perca. E com isso conseguimos evitar que se tenha de fazer nova extração deste metal precioso na natureza, com consequências também graves, obviamente, para as populações nos locais em que isso tem de ser feito. Esta prata, que é reaproveitada pela AMI, é vendida em mercados internacionais de metais preciosos e dos fundos que são angariados com essa venda são financiados os projetos da AMI, tanto lá fora como os projetos de ação social, sobretudo este ano e o ano passado, com o lançamento da campanha de emergência nacional, pelas condições que todos conhecemos que o país atravessa. Estes fundos angariados são aplicados sobretudo no nosso país e na população mais carenciada de Portugal. Qualquer radiografia serve? Sim, a AMI recolhe todas as radiografias, tanto as analógicas como as digitais, que são impressas em plástico. Neste momento, uma parte das radiografias já não são impressas, portanto são digitais puras, que são entregues num CD, e essas obviamente não têm interesse neste caso, mas todo o stock que ainda existe armazenado, tanto nos hospitais como em casa das pessoas, de radiografias, como disse, tanto analógicas como as digitais impressas em plástico, portanto aquelas que têm um aspecto igual a das analógicas, a AMI recolhe, neste caso das analógicas, das digitais, perdão, é apenas pela mais-valia ambiental, portanto não há uma receita para a AMI. No primeiro caso são as radiografias que têm prata, mas para descomplicar, o nosso objetivo é recolher realmente todas as radiografias, e por isso todas as radiografias que as pessoas tenham em casa servem. As pessoas não precisam de fazer nenhum tipo de seleção daquilo que têm. Pedimos sempre é que não entreguem os relatórios médicos, nem os envelopes, que sejam mesmo só as películas de radiografia. Onde é que podem ser entregues estas radiografias que já não têm qualquer valor? Na maior parte das farmácias e das parafarmácias, as radiografias podem ser entregues durante todo o ano. A AMI depois desenvolve 3 semanas de campanha mais incisiva, mais específica, que este ano acontecerá depois do verão, e portanto aí seguramente todas as farmácias do país estarão a recolher. No entanto, ao longo de todo o ano, hoje já a grande maioria das farmácias e das parafarmácias aceitam receber radiografias. Para além disso, temos também hospitais, centros de saúde, clínicas, que para além de nos entregarem os seus estoques armazenados, também estão a fazer a recolha por parte do público que visita estes pontos do Serviço Nacional de Saúde. O dinheiro resultante desta campanha tem sido destinado para que situações? Normalmente é dividido pelas três áreas de intervenção da AMI, portanto, a ajuda humanitária internacional, tanto na área da emergência, como no do desenvolvimento, como no apoio a ONGs locais que se estão a desenvolver e que a AMI financia o trabalho de ONGs parceiras locais, como a nível nacional, como no setor do ambiente. Neste ano de 2013, e à semelhança do que já aconteceu ano passado, portanto em 2012, pelo momento excepcional que o país atravessa, o financiamento da campanha será canalizado para a nossa missão de emergência nacional e, por isso, para os nossos centros Porta Amiga, para as nossas equipas de rua, para os nossos centros de apoio domiciliário, que vão à casa de pessoas que não têm capacidade de tratar delas próprias, nem de pagar a quem o faça. E, por isso, o financiamento será destinado, sobretudo, a ajudar cá dentro, portanto, a ajudar em Portugal pessoas carenciadas e tanto os novos carenciados da crise como aqueles que já eram carenciados e que agora com a crise estão a caminhar já para um patamar de pobreza muito, muito preocupante, já diferente daquele que existia na Europa antes desta crise e já próximo daquilo que se chama a miséria, não é? Aquilo que estávamos habituados a ver apenas noutros continentes que não o continente europeu. Para terminar, de que outras formas as pessoas que nos ouvem podem colaborar com a AMI? Neste momento há duas formas a decorrer e que as pessoas podem utilizar. Uma são as declarações de IRS, portanto estão neste momento a ser feitas as declarações de IRS dos trabalhadores por conta de outrem, vão começar as declarações dos trabalhadores independentes e por isso estamos exatamente no momento certo para que todas as pessoas, ao preencherem a sua declaração de IRS, possam dar uma parte dos seus impostos à AMI, obviamente sem custo nenhum para a pessoa que participa. Basta assinalar no documento. Quando fazem o preenchimento da declaração do IRS, tem um quadro, que é o quadro 9, no anexo H, e, portanto, basta fazerem a cruz no sítio onde diz para doar uma parte do IRS a instituições particulares de solidariedade social e porem o número de contribuinte da AMI, que é o 502-744-910. Esta é uma forma de ajudar, portanto, sem custo nenhum para a pessoa que participa. Outra forma de ajudar que também está, neste momento, prestes a ser lançada é mais uma aventura solidária, portanto, um projeto em que a AMI leva cidadãos portugueses a conhecer uma parte do mundo. A próxima será no Brasil e, por isso, quem queira conhecer um Brasil diferente daquele Brasil que estamos habituados a ver nos pacotes turísticos convencionais, pode fazê-lo e pode ir ver o trabalho da AMI in loco, ver realmente como é que a AMI trabalha no terreno e ver como é que é possível, com tão pouco, ajudar aqueles que são as pessoas mais carenciadas do mundo. Já sabe, não deite as suas radiografias antigas para o lixo e entregue-as numa farmácia próxima de si. Assim estará a colaborar com a AMI a ajudar quem mais precisa. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para falar sobre a iniciativa Saúde para Todos no Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.